Sr. Reitor e o Sr. Presidente da Câmara de Aveiro, Sr. Presidente do Instituto Português da Juventude, Sr. Presidente da Associação dos Estudantes, Sr. Presidente da Assembleia Geral da Associação de Estudantes, Sra. Diretora dos Serviços de Ação Social Escolar, Srs. Vice-Reitores, Srs. Membros do Conselho Geral, caras e caros professores, caras e caros estudantes. Eu recebi este convite da parte do André, com grande satisfação e com grande alegria, e aceitei o convite, e portanto aqui estou, e foi também pedido para eu dizer umas palavras, e é isso que vou fazer com muito gosto. Eu queria, em primeiro lugar, felicitar os que saem, e faço este cumprimento e estes parabéns aos que saem, na figura do André, e desejo as maiores felicidades a todos na figura do Henrique, o nosso novo Presidente da Associação de Estudantes. E aceitei vir por uma razão simples. É que as associações de estudantes são instituições particularmente relevantes no ensino universitário, português ou não português. São muito importantes, têm um papel a desempenhar. Esse papel tem vindo e foi, como sabem, muito diferente ao longo de muitas décadas. Eu já acompanho isto há mais de 5 décadas, já saí do técnico há 50 anos, e, portanto, tenho uma ideia, como todos nós temos, do que tem sido a evolução do movimento associativo. E as associações de estudantes têm algumas especificidades que importa acentuar e sublinhar. O país, nós, os portugueses, são muito pouco associativistas. A esmagadora maioria das pessoas ou nunca pertenceu ou não pertence a nenhuma associação. E esta é uma pecha dos portugueses. O movimento associativo ao nível das universidades tem esta enorme importância de fomentar o associativismo e de facilitar esta vida em comum, esta vida coletiva que se vive dentro das associações. E aqui há duas ou três notas que eu gostava de deixar. As associações enfrentam os mesmos desafios que enfrenta a sociedade, os mesmos desafios que enfrenta o ensino superior e os mesmos desafios que enfrentam as universidades e, concretamente, neste caso, a própria Universidade de Aveiro, onde a associação está inserida. Os estudantes são a essência das universidades. Não há universidades sem os estudantes. Por mais que se queira que as universidades sejam de investigação e que tenham isto, e que tenham prémios Nobel, as universidades são os seus estudantes. Sem os seus estudantes não há universidade. Eu gostava de vos referir dois ou três aspectos. Um deles tem a ver com a multidisciplinaridade. A existência de uma associação de estudantes numa universidade, como é o caso desta, que não foi, por exemplo, o caso da minha escola, onde eu estudei, o Instituto Superior Técnico, em que não havia uma associação da universidade, havia uma associação do Instituto Superior Técnico. O facto de existir uma associação da Universidade de Aveiro fomenta muito a pluri e a multidisciplinaridade. E eu isso sugiro-vos e proponho-vos que aproveitem o facto de estarem numa instituição em que podem cruzar muita informação, muito conhecimento, muita ciência, muito contacto, pessoas com formações razoavelmente diferentes, todas complementares. Este diálogo é de uma enorme riqueza para a vossa vida. Porque fazer, por exemplo, como eu fiz, que andei 6 anos só com os engenheiros, é um bocadinho excessivo. E, portanto, esta abertura que podem ter a outras áreas, designadamente nas ciências humanas, a que eu atribuo uma enorme importância a este cruzamento entre aquilo a que o Senão chamava as duas culturas. Depois, há um ponto que eu gostava muito de vos referir. Eu não sou muito favorável àquilo que se chamam as reivindicações. Eu sou muito favorável a uma cultura de exigência. Os estudantes devem ser exigentes. Devem ser exigentes com a universidade, exigentes com os professores, exigentes com o reitor e, sobretudo, exigentes consigo próprios. É serem exigentes com vós próprios. É serem capazes de, amanhã, fazerem melhor do que aquilo que fazem hoje. Eu sou um grande entusiasta do ciclismo, como sabem, e defendo muito, sou um grande admirador, dos contrarrelógios. O contrarrelógio é exatamente isto, é lutar contra nós próprios. Amanhã tem que se fazer melhor tempo do que aquilo que se fez hoje. E eu pedia-vos que sejam muito exigentes. E pedia-vos uma outra coisa. E ao Henrique sugeria-lhe que usasse no seu mandato um aspecto muito importante que foi levantado pela primeira vez pelo Presidente Kennedy no dia 20 de janeiro de 1961, quando tomou posse como Presidente dos Estados Unidos. É que ao dirigir-se aos americanos, disse-lhes: não perguntem o que é que a América pode fazer por vocês, perguntem o que é que vocês podem fazer pela América. E este é um dos grandes desafios que nós temos. E os estudantes têm que pensar mais no que a universidade, do que eles podem fazer pela universidade, o que eles podem fazer pela cidade, o que eles podem fazer pelo país, o que eles podem fazer pela Europa, o que eles podem fazer pelo mundo, é mais importante do que estarem à espera que os outros façam por eles. E isto significa uma norma de vida, que é a capacidade para cada um de nós medir o que é que deve fazer para melhorar o estado das coisas. Há sempre coisas para melhorar. Os estudantes, e talvez este seja o meu último ponto, os estudantes, e foi aqui dito há bocado, e com muita propriedade, de que as associações têm um objetivo fundamental, que é defender os interesses dos estudantes. Mas é defender os interesses dos estudantes, não apenas dos que estão aqui. É preciso defender os interesses dos estudantes que estão lá fora. De forma a que ninguém fique de fora do ensino superior por razões económicas. Esses não são os que estão aqui, são os que hão de vir para aqui. E que as associações têm um papel essencial nisso. Aquilo que aqui foi referido, o acordo que foi feito relativamente às bolsas na ação social escolar, é um marco e é uma linha de batalha constante. Esse problema nunca estará completamente resolvido, nem aqui, nem em nenhum outro país. Último ponto, há uma área em que a Universidade de Aveiro, e o Sr. Reitor tem tido nisso um papel muito relevante, que é na internacionalização da Universidade. E a ideia que eu tenho é que as associações de estudantes têm que se associar de uma forma muito intensa a esta internacionalização. Porque o próprio contacto com os estudantes que aqui vêm passa muito pela ação, pelo trabalho e pela atuação que as associações de estudantes tiverem. No acolhimento, na promoção da língua, na promoção dos nossos produtos, na promoção do nosso desporto, na promoção da nossa cultura. E eu neste aspecto, julgo que as associações devem desempenhar um papel central, obviamente em articulação com a universidade e com todos os órgãos da universidade, mas elas próprias, as associações e todos aqueles que hoje aqui tomaram posse, têm uma enorme responsabilidade nesta matéria. E eu pedia-vos para incorporarem, para fazerem, digamos, assumirem esta tarefa como uma tarefa muito importante. Os estudantes têm direitos, mas também têm deveres. E há aqui um conjunto de deveres que têm que ser levados à prática e pelos quais vocês têm que ser mais exigentes com vocês próprios. Uma última palavra para vos desejar as maiores felicidades neste trabalho, fazer a continuação do trabalho da equipa do André, que eu acompanhei de forma ainda muito mitigada, dado que ainda há menos de um ano que tomei posse, mas estou convencido de que por tudo aquilo que vi, tudo aquilo que li e tudo aquilo que me foi dado a conhecer nos últimos tempos, o trabalho do André e da sua equipa foi notável. Aliás, viu-se bem aqui na emoção com que ele se despediu da associação da instituição, não, porque mantém-se aqui, mas para o futuro eu acredito que o Henrique vai seguramente desempenhar aqui um papel muito importante para que a associação de estudantes seja um elemento importante no engrandecimento desta universidade, permitam-me que eu diga que é também hoje a minha universidade. Muito obrigado.